Abra comigo a sua Bíblia, primeiro livro de Crônicas, capítulo 23. Dai e ser-vos-á dado. O fluxo do rio faz com que o rio sempre seja cheio de peixes. Dai e ser-vos-á dado. Decida ser uma pessoa que não retém, que faz o fluxo fluir. Senhor, eu estou abrindo a comporta mais do que normalmente. Eu sou mais comedido. Minhas comportas, eu fico com elas fechadinhas, porque eu preciso represar um pouquinho para eu ter sempre assim, um lago cheio. Senhor, mas eu vou abrir um pouco mais as comportas. E o Senhor vai te mostrar que Ele aumenta a chegada de água no seu rio. Então, não se constranja em ser alguém que sempre dá, porque o Senhor sempre dá a quem semeia. O capítulo 23, primeiro livro de Crônicas, ele traz uma série de relatos sobre como a igreja era. E alguém pode dizer, mas não tinha igreja no Velho Testamento. A congregação dos filhos de Deus no Velho Testamento era a congregação de Deus. Assim como a congregação de Deus hoje, no Novo Testamento, somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o seu povo era a sua família, era o seu corpo, era a sua vida, seu povo, seu projeto, o povo de Israel. E Deus instruiu o seu povo, a congregação. E óbvio que usando só palavras, eu não posso dizer a palavra igreja, mas eu posso dizer a palavra congregação. A congregação de Deus no Antigo Testamento, que é o povo escolhido, o povo separado, que é o que expressa a palavra igreja, eles eram orientados por Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. E uma das coisas assim, interessantes da gente sempre prestar atenção nas orientações de Deus sobre todas as coisas, o tamanho do pano, a cor do pano, quantas traves, como seria o tabernáculo, como deveriam comer, como aconteceria no dia tal, como aconteceria no dia Y, no dia X, não importa. Tantas orientações, orientações políticas, orientações financeiras, se você precisa de dinheiro emprestado, se você está devendo alguém, se o seu cavalo morreu. Tudo quanto é tipo de orientação Deus deu ao seu povo desde a saída do Egito. Isso é expresso não só nos 10 mandamentos, mas em toda a lei que Deus entregou a Moisés. E depois em todas as orientações que Deus foi fazendo com seus profetas, seus servos, seus líderes, rei, e aqui no caso, lá no tempo de Davi e Salomão, principalmente através de Davi, o Senhor foi expandindo orientações sobre o culto. E é interessante que Deus sempre foi muito preciso no que fazer, no tamanho das coisas, na cor das coisas, no dia das coisas, detalhes, Deus sempre foi detalhista. Isso revela um Deus planejado. Quantos aqui entre nós têm alguma questão nesses dias que estão assim meio confusa, está meio desorganizado, está meio bagunçado, você precisa parar para organizar, tem uma área que eu não consigo planejar, eu não consigo organizar, eu sou meio desorganizado, tem alguém aqui? Eu não estou levantando a mão perguntando, eu estou levantando a mão respondendo. Pode ficar com a mão levantada como eu. Eu tenho algumas questões que eu estou indo para diante do Senhor para rever, para reler, para reescrever, para reordenar, para buscar discernimento, porque com o passar do tempo a gente vai perdendo o foco de algumas coisas, e aí eu estou indo para uma semana de jejum, de oração, Senhor, eu preciso rever, reavaliar, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso reorganizar algumas coisas. E quantos aqui podem dizer, eu tenho algo assim? Levante bem alto a sua mão. Ok, depois eu vou anotando o nome aqui, dos que não levantaram a mão, porque essas pessoas não têm nada para organizar, então significa, são muito organizadas, está tudo organizado, e a gente vai aprender, domingo que vem elas virão aqui para nos ensinar, né? Arthur, você precisa de alguma coisa? De tudo lá, nós precisamos de um espírito de excelência, de reorganizar, ou de organizar, de... prioridades, valores, planejar. Você gostaria de alguma coisa planejada? Você quer ver? Tem um pacote de 10 dias num resort em Cancún, mas você precisa organizar e planejar desde agora uma série de atividades. Você topa? Por outro lado, tem um mundo de coisas que nós gostaríamos de desfrutar e só não desfrutamos porque nós não planejamos. E se a gente estudar um pouquinho da nossa cultura como brasileiros, não só em função de como fomos colonizados, mas em função de como temos sido governados, nós não somos um povo de organização, nós somos um povo das coisas mais informais, improvisadas. E como nós somos crentes, nós usamos a expressão, Deus sabe. Está nas mãos de Deus. É Deus quem decide. E, biblicamente, sou eu e você quem decide. Guarde bem isso. Não é Deus quem decide. Sou eu e você quem decidimos. Tem um mundo de coisas que Deus já disse pela sua palavra. Se você decidir por esse caminho, vai acontecer isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso. Se você decidir por esse outro caminho, vai acontecer isso, isso, isso, isso. Mas é o Senhor quem põe diante de nós. E aí ele ainda diz, escolha não a morte, não o mal, escolha o bem, escolha bem. Então eu e você que decidimos, nós precisamos de organização. E o capítulo 23 de 1 Crônicas, ele diz, sendo Davi, pois velho, farto de dias, constituiu seu filho Salomão rei sobre Israel. Sabe o que é isso aqui? Davi está sabiamente organizando sua sucessão. Ah, quando eu chegar lá, não, filho, vai ter um dia que eu não estou aqui mais. E você vai cuidar disso, você vai cuidar disso. Olha, daqui a 2 anos eu quero fazer isso, então eu vou cuidar disso desde agora. Daqui a 3 anos eu vou fazer isso, eu quero cuidar disso daqui agora. Daqui a 5 anos o que eu quero cuidar disso, disso, disso. Porque se eu quero daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, algo acontecendo, então eu preciso saber quais são os passos que eu tenho que dar para que isso aconteça, não por mágica, não por milagres assim de não sei de quem, nem mesmo milagres de Deus. Deus faz um milagre. Não, eu não vou fazer um milagre. Você tinha que ter planejado desse último ano, cada passo e cuidado e provisionado cada etapa. E se você não faz isso, eu não posso burlar minha justiça. Eu não posso, só porque você é crente e ora e jejua, então outro planeja e acontece, você não planeja e eu sou o Deus que fica só beneficiando um monte de gente improvisada, informal e relaxada. E aí entra um assunto que é um assunto que mexe comigo, que é a questão da procrastinação. Você já fez isso? Você já fez aquilo? Já tomou esse passo? Já tomou essa iniciativa? Alguns são tendentes à ansiedade e acelerar as coisas. Outros são tendentes a pensar um pouco mais e atrasar as coisas. Mas alguns são procrastinadores. Não pega para fazer. Não planejam, não organizam, não põem metas. E Davi, sendo velho, farto de dias, constituiu seu filho rei Salomão sobre Israel, ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes, foram contados os levitas de 30 anos para cima, seu número contados um por um, foi de 38 mil homens, foram contados. Davi parou para reorganizar a casa. Destes, havia 24 mil para a superintendência, a obra da casa do Senhor, 6 mil oficiais e juízes, 4 mil porteiros e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mistério. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, filhos de Gerson, Ladã. Ele vai dando os nomes aqui, olha, quantos homens Moisés deu, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi, versículo 14, ele vai enumerando os nomes, são esses os filhos de Levi, no capítulo, versículo 24, versículo 24, 5, porque Davi disse, o Senhor Deus de Israel deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Davi tem uma visão de planejamento e ele vai organizando ou revisando todas as coisas. No capítulo 24, quando os filhos de Arão foram eles divididos por seus turnos, Davi está reorganizando ou cuidando da organização da igreja, do culto. Nós vamos, nesse mês de agosto, estabelecer alguns alvos para o restante deste ano e para o próximo ano na vida da igreja. Pessoas, ministérios, não que a gente não esteja tendo um planejamento, estamos caminhando em cima do que veio sendo planejado até o ano passado, estamos vivenciando uma série de coisas que o Senhor nos deu até aqui e vamos continuar planejando e vendo quem Deus tem em cada ministério, em cada questão, em cada área, para que daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, a igreja esteja alcançando mesmo alguns alvos que Deus tem para nós. E assim Davi organizava o culto, organizava quem ia ministrar, quem eram os levitas, tinha os turnos, quem ia tocar, quem ia cantar, quem ia ficar na porta. Isso é de Deus, isso é bíblico. E ninguém cresce, prospera ou se mantém sem organização, sem planejamento. Se você tem um sonho, você precisa escrever esse sonho e transformá-lo em um plano. Se você tem um plano, você precisa descrever esse plano e transformá-lo em metas. Se você tem metas, você precisa levantar da cadeira, pôr a mão na massa e fazer. Assim é que os sonhos se realizam. Ah, eu tenho um sonho, ah, eu quero. Não, o Senhor está nos ensinando que em todas as coisas do reino, ele é planejado, ele é organizado, Deus é organizado. Agora, leia comigo. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 8. Você está aprendendo, irmão? Você está sendo desafiado de alguma forma? Capítulo 8, versículo 12. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor. Já não é mais Davi. Lembre-se que na organização, no planejamento, Davi levantou os recursos, Davi organizou tudo, Davi entregou para Salomão e Salomão foi construir o templo, Salomão foi aplicar de forma executiva aquilo que Davi havia estabelecido na ordem do culto, dos levitas, de todo o procedimento do povo diante de Deus. E agora Salomão está cuidando, e então Salomão oferece holocaustos ao Senhor sobre o altar que tinha edificado ao Senhor diante do pórtico, e isto segundo o dever de cada dia. Diga, o dever de cada dia. Olha essa frase: isto segundo a ordem de cada dia. Eu e você, como brasileiros, como profissionais, como marido, como esposa, como estudante, como qualquer atividade, as coisas acontecem ao sabor do Espírito. É o que o Espírito quiser. Essa é a sua desculpa ou as coisas são planejadas? Não, eu não concordo, porque esse negócio de planejar, a Bíblia diz, os planos o homem pode fazer, mas do Senhor é a resposta certa. A Bíblia está dizendo que são os homens é quem fazem os planos. E sem um plano, sem uma organização, eu e você não chegamos a nenhum lugar. Na verdade, dizem que qualquer lugar serve. Se eu não tenho destino, qualquer lugar serve. Se eu não tenho plano, qualquer plano serve. Se eu não tenho alvo, qualquer alvo serve. Mas se eu tenho, mas eu não posso, é Deus que é o soberano. Sim, então vai para diante de Deus e ouça dele. Quais são os teus planos para mim, Senhor? Eu não quero ser uma pessoa, no restante desse ano, informal, desorganizada. E ainda que eu tenha condições de improvisar algo, e isso é de grande importância. Uau, de última hora teve algum problema e eu tive que improvisar e deu tudo certo. Que bênção que Deus nos deu como brasileiros, condição de improvisar e resolver. Mas eu não quero viver assim, eu quero ser uma pessoa cada vez mais planejada. Então eu vou para diante do Senhor, eu vou ouvir do Senhor. E Salomão segundo o dever de cada dia. Essa expressão diz respeito que havia uma organização e atividades a cada dia. A cada atividade tinha ali a ação de Deus através das pessoas. Conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, 3 vezes por ano, na festa de pães ázimos, na festa de semanas e na festa dos tabernáculos. E aqui eu paro a leitura, nós vamos parar por aqui. Porque as festas bíblicas são o estabelecimento mais sólido, mais evidente de um Deus planejado. Tem dia, tem hora, tem atividades. Alguns pegaram essas coisas e transformaram em doutrina hoje. Então tem dia para tudo, tem liturgia para tudo, tem sacrifício para tudo, mas se a coisa é religiosa, não vem de dentro, não vem do Espírito, é realmente algo assim, deletável. Mas não é porque a gente precisa nos livrar das religiosidades que a gente vai abandonar os princípios. Então eu não quero só encontrar um equilíbrio, Senhor. A gente é equilibrado, a gente é uma igreja equilibrada. Ninguém pode ser equilibrado. Porque se você não vive, não conhece, não sabe, não domina as duas pontas, os dois extremos, você não consegue discernir o equilíbrio. Mas se eu e você andamos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos faz cada dia mais equilibrados, moderados, no centro. E sermos centrados, sermos equilibrados, sermos moderados significa estarmos em Cristo, porque Ele que é o centro de todas as coisas. E essa é uma decisão que eu e você podemos e precisamos tomar para o restante deste ano. Senhor, as áreas da minha vida que não estão organizadas, que não estão bem planejadas, eu quero buscar conhecimento, destreza, conselhos. Não, mas eu acho que é assim, eu penso, eu quero é assim. Não, Senhor, eu quero ouvir, porque na multidão dos conselheiros há sabedoria. Eu não quero resistir a nada, não resistir a ninguém. Aonde não tem o teu Espírito, não me interessa. Mas aonde tem o teu Espírito Santo, aonde está a tua palavra coordenando, reinando, conduzindo as vidas, eu quero aprender mais. Eu quero sair do meu mundinho e eu quero aprender mais. Eu quero experimentar coisas novas. Eu quero ampliar a minha forma de pensar sobre todas as coisas. E eu quero me organizar para algumas coisas que serão muito melhores se forem planejadas. Dentro de um propósito como esse, um dos passos mais básicos é a nossa agenda. O que eu vou fazer a cada dia? Esse dia e esse momento é dedicado ao quê? E aí a gente vai dando as prioridades ao Senhor. Senhor, hoje é domingo. Não é que domingo é santo, mas hoje é o dia que tem culto, então minha prioridade é cultuar ao Senhor. E eu começo a organizar minha agenda. Senhor, hoje é segunda, hoje é terça, hoje é quarta. Eu começo a organizar a minha agenda, de tal forma que eu tenha planejamentos. E aí vem o Senhor e diz assim: vocês vão parar tudo e vão celebrar a festa da Páscoa. Dia 14 de Nissan, vocês vão parar tudo e vocês vão celebrar o Cordeiro. Porque ao celebrarem o Cordeiro, à meia-noite o anjo vai passar, vai matar todos os primogênitos, todos aqueles que não estão debaixo do sangue, e em seguida vocês vão sair do Egito, vocês serão libertos, vocês vão atravessar o Mar Vermelho e vocês vão parar ao pé do Monte Sinai. E no dia de Tabernáculos, ou melhor, de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, vocês estarão ao pé do Monte Sinai, e eu vou derramar do meu fogo, do meu poder, da minha palavra. E igualmente, 1500 anos depois, 50 dias depois de Jesus morrer na cruz, vocês estarão no cenáculo, 120 reunidos, e lá, no dia de Pentecostes, no momento exato, naquele dia específico que eu determinei, o meu Espírito vai ser derramado. E assim acontecerá também com a festa de tabernáculos. E assim vocês vão mapear a agenda de vocês segundo as festas do Senhor. Religiosamente, a gente pode se tornar uma igreja que celebra um monte de ritos e obriga aquilo, e a coisa é mecânica, mas não é isso que a gente quer. Mas nós queremos aprender quais são os princípios do Senhor nas festas do Senhor. E nós estamos marchando muito, muito rápido, muito próximo para a festa de tabernáculos. E possivelmente será na festa de tabernáculos que Jesus vai voltar. Significa há uma possibilidade muito grande de Jesus voltar na festa de tabernáculos. E estamos nos aproximando de outra festa de tabernáculos. Se eu sou desorganizado espiritualmente, estou nem aí para nada disso. Se eu começo a me preocupar e me organizar segundo a palavra do Senhor, Senhor, porque o Senhor estabeleceu três festas? Na verdade são sete, mas as três são as principais. Por que que o Senhor pôs data? Por que que a festa da Páscoa já se cumpriu e cumpriu exatamente no dia? Por que que a festa de Pentecostes se cumpriu e cumpriu exatamente no dia? Por que que a festa de Tabernáculos ainda não se cumpriu? Vai se cumprir qual dia? E Senhor, por favor, não deixa conflitar com a minha agenda. Minha agenda está muito tumultuada. Senhor, dá um tempo, espera um pouquinho. Não, meu filho, será como um piscar de olhos. Bem, mesmo que Jesus não volte nesse ano, a festa de tabernáculos vai acontecer, e nós vamos celebrá-la aqui. E a festa de tabernáculos tem um conjunto de ensinos sobre semeadura e colheita, sobre estação de um ano. Se eu quero entrar nesse próximo ano debaixo de bênção do planejamento do reino de Deus, é importante eu estudar quais são os princípios de Deus manifestos nas festas bíblicas. E eu quero desafiar você a pôr na sua agenda, no seu planejamento, entrar no site e pelo menos uma vez na semana ouvir ou reouvir as ministrações sobre as festas bíblicas. Senhor, eu não vou ser uma pessoa metódica, legalista, todo regulado, tem data para tudo. A Bíblia até fala que não é para ser assim, não. A Bíblia diz para que eu não seja religioso, mecânico, automático, fazendo as coisas de qualquer jeito. Mas, Senhor, eu quero aprender os princípios das estações. Porque o Senhor diz assim, o ano todo ele vai dar fruto. O justo, a pessoa que anda na minha presença, ele é como uma árvore plantada em ribeiros de águas, vai recebendo palavra, vai recebendo palavra, vai recebendo ministração, vai tendo a oportunidade de conviver com o corpo de Cristo. O ano inteiro tem folhas verdes. E no tempo, o que é? No tempo? No tempo certo. Qualquer faculdade, você vai dizer, não tem esse negócio de o que é certo. Qualquer escola, qualquer professor, não precisa ter, ser da ideologia específica, não. Qualquer pessoa vai falar assim, por que esse que é o certo? Não tem esse negócio de esse que é o certo. E a gente vai ficando debaixo de uma escravidão, de um domínio de coisas. Não pode, mas o certo é isso. É realmente, o certo não é só o que eu penso. Mas a palavra do Senhor, o reino de Deus, eles não têm uma alternativa. O Senhor não tem uma alternativa. O Senhor não tem uma sugestão. O Senhor tem o que é certo. E por que que isso que é certo? Porque isso que é do Senhor. Porque esse que é o planejamento do Senhor. Eu posso fazer o meu planejamento? Sim, Adão fez isso. Adão e Eva falaram assim, eu posso fazer o meu planejamento? Posso. Eu posso conhecer o bem e o mal e eu mesmo discernir, eu mesmo cuidar das coisas, porque eu acho assim, eu acho que eu consigo, Senhor, fazer uma coisa legal aqui, eu posso fazer o meu planejamento. Pode, Adão, pode, Eva, pode, Sóstenes. E quem sabe eu e você estamos vivendo debaixo ou do nosso planejamento ou da nossa desorganização. Eu quero que você ouça com toda clareza o que eu vou dizer agora. Em momento algum eu estou pregando que a gente precisa de uma metodologia, uma rigidez, um monte de dogmas, um monte de procedimentos que têm que ser cumpridos. Isso não diz respeito ao reino de Deus. Mas eu e você precisamos ser cheios dos princípios de Deus. E o Espírito Santo vai te dar uma vida planejada, de tal forma que os frutos testemunham de como você e eu estamos sendo guiados pelo Espírito. Como as coisas vêm, como as coisas acontecem, no tempo exato. Como que você e eu, no tempo certo, damos muito fruto. E eu tenho perguntado isso a alguns irmãos. Quais são os frutos que você está dando? Qual é o ministério que você está envolvido? O que está acontecendo na sua casa, na sua família, na célula? O que está acontecendo na vida espiritual, no caminhar com a igreja? Porque o projeto do Senhor é que eu e você possamos dar muito fruto. E para eu dar fruto, se o fruto é feijão, eu preciso ir a um fazendeiro e aprender com ele. Quando que planta feijão? Alguém sabe quando planta feijão? Alguém sabe a data de plantar milho? Outubro para novembro? Joaquim? Muito bem. Alguém sabe quando planta milho? Hã? É essa data. Aí você vai para a palavra de Deus, para o povo de Israel, a partir de festa de tabernáculos, haviam 3 meses de descanso. Descansar, descansar. Deixa a terra descansar. E como é que eu vou viver? Você vai comer dos frutos que colheu o ano todo. E logo em seguida começa o tempo de plantar e a chuva vem e Deus abençoa. E no decorrer do ano a gente trabalha e colhe os frutos. E eu quero desafiar você a pôr sua vida diante do Senhor. Senhor, eu quero entrar em uma agenda tua, de tal forma que daqui a um ano eu possa dizer, testemunhar como Deus mudou minha vida. E talvez isso já possa ser aplicado hoje em um pequeno assunto. Eu estou com uma questão que eu vou prorrogando, que eu vou assim empurrando com a barriga, eu vou procrastinando, mas hoje eu decido tomar alguns passos, eu decido dar algumas diretrizes para a minha vida, eu decido fazer algumas coisas, e o Senhor vai te abençoar naquilo que você colocar no altar do Senhor, e você vai prosperar em algumas coisas, porque obteve sabedoria, entendimento, direção do Espírito, planejamento, organização, porque o reino de Deus é assim. E para eu e você começarmos a mapear a nossa agenda, comece estudando as festas do Senhor. Pai, eu quero entender que o teu reino funciona assim. E eu quero não me adaptar cada vez mais ao teu reino. Eu quero realmente viver o teu reino. Eu não quero ter o que eu acho, o que eu penso, minha vida independente, autônoma. Eu quero, Senhor, e é o Teu Espírito Santo que vai fazer com que não só uma data de festa, ou então, ah, o pastor está achando que agora a gente tem que seguir as datas da festa judaica, porque só assim que Deus vai nos abençoar. Não, não, não, não é isso que está sendo ministrado. Nós estamos falando que quanto mais eu e você conhecermos aquilo que Deus estabeleceu de organização para o seu reino, mais isso vai nos afetando com seus princípios, mais isso vai reorganizando nossa vida, e talvez você tenha uma necessidade urgente, não consegue colher frutos porque não tem um planejamento, uma organização. Ah, mas já passou, eu perdi a oportunidade. Não tem nada nessa vida, não tem nenhuma promessa de Deus, não tem nenhum plano de Deus que o tempo passou. Você e eu podemos começar qualquer coisa hoje, aqui, agora. Não tem uma semente sequer que você não comece a plantar agora e que no devido tempo você vai colher o seu fruto. Ah, mas eu preciso começar, eu preciso estudar, porque eu estou descobrindo que o meu dinheiro não está dando porque eu não tenho uma profissão, não tenho um estudo, não tenho uma capacitação, eu preciso mudar algumas coisas. Então eu vou começar. Eu não sei como fazer. O Senhor vai te dar sabedoria. O sábio discernirá tempo e modo. O Espírito Santo que vive em nós, e se não vive em você, nós podemos te ajudar a nascer de novo. Mas se o Espírito Santo vive em você, você vai aprender a planejar, a organizar. Olha, nós temos alguns engenheiros aqui. Eu não quero falar mal de engenheiro, não. Mas não é para você ficar como aqueles engenheiros legalistas, mecânicos, que é para você seguir alguns que nós temos aqui e ver como é que planeja as coisas, como é que calcula as coisas, como é que estabelece as coisas, mas deixar também entrar alguns outros elementos que são inspiradores, que são o Senhor te mostrando como que você lida com todas as outras questões sem precisar ser mecânico. Então é extrair o bom de cada ministério, cada talento, cada pessoa. Senhor, eu quero isso. Eu quero ser uma pessoa organizada, planejada. Eu quero ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Eu não quero ser legalista. Eu não quero ser mecânico. Eu não quero ser religioso. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. E eu decido declarar hoje de manhã que Tu és um Deus organizado. Tu és um Deus planejado. O Senhor planejou com Davi. O Senhor planejou com Moisés. O Senhor planejou com Salomão. Eles executaram o Teu plano. E eu não quero ser diferente. Eu não quero achar que hoje eu sou diferente. Hoje o Espírito me guia. Sim, se o Teu Espírito me guia, Senhor. Então eu quero andar segundo os Teus planos. Fecha os teus olhos, põe diante do Senhor alguma coisa que você já pensou, já sonhou, talvez que Deus já tenha dito a você, mas assim, parece que nunca acontece, parece que isso não flui, põe diante do Senhor alguma coisa, Senhor, se isso é teu, eu vou ouvir, eu vou receber nesses dias uma instrução.